de novembre acho que isto. Meu nome é 200, você está no nível 060.

Alpha 082, cruise for Mach 1, arrival contact level 060. Gente, o Sierra Golf 1 é só tem 1 no meu pé, corredor 7, reporte em direção do corredor Interlagos. 1 no meu pé, corredor 7, reporte em direção do corredor Interlagos, Sierra Golf. Liberação visto nenhum prato conhecido em um local de setup em frequência livre para a autocoordenação, reporte a regresso. Segunda máquina 2, tem condições de curva esquerda na proa 015. Direcionação para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite radial 290 Salvador. Deixa para 4 mil pés e ajuste no 020. A Parra Mãe Juliette Salsa Índia para o localizador, curva direita para o 140. Sim, se é um flash, que eu vou fazer rotatório visual com o campo. Chegada a mão, deixa para o nível 080, reduzir a velocidade para 230 mais. Segunda 962, reduzir a velocidade para 200 mais. 200, falta a vez. Chama 9200, completo chamado de chama torre, 118 do sinal 95. Necessário 5956, interação para o sequenciamento, curva direita para o 250, limite radial 300 Salvador. Pista seca sem chuva sobre o campo. Interação para o sequenciamento, curva direita para o 250, limite radial 300 Salvador. Na 962, completo de redução de velocidade 180 mais. Sete de Serra, plano modificado de 1432, que dá em condições iguais para o nível 105. Na 962, curva direita para o 030, limite radial 320 Salvador, Lembrando que você vai para a pauta 34 matinal. 30. Confirma a posição mesmo. Na posição agora 308 milhas. Se você quiser, a gente acelera e ultrapassa ele. Sem condição de gol no mais uma vez. Controle hoje, né? A sua mãe já está estabilizando o localizador. Solicita um lugar de regra, funciona da rotatória. É ponto de espera. Quanto? Atlético Norte, também tem o Rio 95 de Leste Alcântara. 95 de Leste Alcântara. Boa noite, pessoal, 95 de Leste Alcântara. Pois, Maria, 2, deixa para 3 mil pais, para o localizador com o direito a problema 3-0. 4207, autorizado em área, manter pista na 0. E matando 0, azul 4207. Para 5956, curva esquerda, proa 190, deixa para 4 mil pais, aí chama 020. Esquerda, proa 190, deixa para 4 mil, aí chama 020. 1020, mantendo espera no CEASA, aguarda instrução, prosseguir para fundo, 10 do céu. Juliette Alfa Índia, informa o tráfego. A 1010 em espera no setor norte, a vertical da CEASA. O tipo de tráfego anti-alho 150. Reporte visual com o tráfego, mantendo a separação visual. Ótimo, ainda não o visual com o mesmo, mas não vai interferir no tráfego, tá ciente. Para irá reportar caso visualize o tráfego, Juliette Alfa Índia. Poxa, 6200 no solo, aos 36, direita 121-219. Direita 219, já foi estabilizado, passa a 2. Tiago Fiosca, informa o número 2 para Punho, o número 1 é um Papa Alfa 3-4, está no eixo da 1-0. Com a setor a base pela direita, pistando a 7, após quando visual com o tráfego está 1 no meu teste. Ciente do tráfego, porém não visual, o servo tráfego mantém espera sobre o CEASA, 1 no meu teste. Quando visual com o tráfego, é reporte, o servo fecha. Ciente, assim que visual, reporte, servo fecha. Esquerda, 1-4-0, para 3-3, para o localizador, contra o CEASA. Ofelia, confirma o pátio que prossegue, faz o curso. Só foi usado o pátio 5, só a escala de reabastecimento. Gente. Azul 4207, decolado aos 37, no controle da presente com 208, meu viagem. 208, com 207, boa tarde. Estava na fase do já? Confirma, 200 mais. Azul 3-4-0, solicita quando possível pro de morte, pro 4-0-7. Azul 4207, após mesmo autorizado Sanvo. Azul 4207. Azul 5082, tell me Lighting Heading 040, the limit is Major 300 at Paladin. Turning right heading 040, limit will be the same, Azul 5082. O 962 é autorizado para uso pistão 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós, informa o tráfego Charlie 150, à espera no setor norte, é 1 no meu pé, já interfere com a aproximação. Foi sim, tá, quando te quer, autorizado para uso na pistão 0, gesto no 020, o 962. Mantenha espera 3 milhas fora da cabeceira 97, aguardando a introdução para prosseguir para a luz. Sim, Martino, mantenha espera 3 milhas da 97. 020, azul, fazer 08. Azul, fazer 82, complete o turno de lighting, radio 150. Gente, 59, 56, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardar essa classificação. Não, 5.000, bip checada, aguarde a situação de pouso. Aguardar essa classificação. 1-0, 3191, bom dia, mantenha um ponto de espera. Azul Fazio 8-2, bom dia, Cristina Torch, X-Spectrum River Kids, número 2 falando. Número 2, Spectrum River Kids, Azul Fazio 8-2. Forçada 5956, autorizado pelo pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-5-9. Forçada 5956, pistão 1-0. Última 1, ao término 1-2-8, pistão 3-5. Esse foi 5-1-2-3, pode ser, 0-5. 3-4-3-6, deixa para 4.000, a gente chama 0-2-0, redução de velocidade 2-0-0-9. 204.000, presente, está 5956, tudo no lugar, pistão 0, 1-3, 0 graus, medo de nós. Vamos fazer tudo em fogo. Terceiro pro 80, localizador, está 3-4-3. Meu grupo livre é chamado Post Taxi. Foi série 5956 no solo aos 4000, libere a próxima direita girizando e chame solo 121 Nelson 9. Atenção, redução, está passando o loco já no final. Sete, Papa Romeu, Sol, Oeste, Cativo, completo, sinal, Chino, Torre, 1-1-8, do sinal, 9-5. Azul 4082, vento de 1-2-0 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista na zero. Cliente, Leandro, Azul, fazer ativo, Leandro, zero. Torre, Salvador, bom dia, Papá Romeu, Charlie, Oscar Kilo, estabilizando no ILR. Papá Romeu, Charlie, Oscar Kilo, número 2 para pouso, continua a aproximação, ajuste no 020. Atenção, após o externo, cancelar o instrumento e prosseguir para pouso na 17. Gente, após quando para o cancelamento, Charlie, Oscar Kilo. Kilo. Hotel Romeu, Golf. Oscar Kilo. Intenção após decolagem da Rimaco Pronorte. Gente, o hotel meu Golfo é guarda para decolagem. Até o Romeu de 42, que tem controle. Gente, muda a sequência para 120 do sinal 8. 1-0. Mantenha 1-0, 0-3-1-0. A passagem do Romeu de 42, mantenha na frequência 1-208. Em regra de voo visual, a gente chama 0-2-0. Está cancelando o instrumento Charlie, acho que aquilo, prosseguindo para 1-7. Capável Charlie, acho que aquilo, regra do instrumento cancelado 4-9, base pela direita, reporte, ingressando no final da 1-7. Charlie, acho que aquilo. Azul fazia 8-2, na verdade, at 48, take it to my next ride, and cover on the 1-2-1-9. 1-2-1-9, 4-0-8-2. Autorizado decolagem, pistão a zero, vento de 1-1-0 graus, 0-5 nós. Charlie, acha que eu tenho condições de encurtar a base, pistão a 7, por evitar a espera? Ah, primeiro, vamos lá. Gente, é presente cortando base, direto final de 1-7, aguarda a autorização de pouso. 7, direto a 1-7, Charlie, eu fico na base, debaixar travado. Bono 556, sente, mantém o ponto de espera, guarda a utilização. Ok, mantendo o ponto de espera, Bono 556. Atalho, meu Charlie, eu acho que aquilo mantém a espera no setor norte, aguarda a utilização para a interceptar final da 1-7. Mas 30 segundos eu estou na sala, posso manter 120, até a curta. Gente, já pode ter sido cancelado na 7, Charlie, acho que aquilo. Charlie, acho que aquilo. Tá 3436, puxa aproximação, guarde autorização de pouso. Tá dando autorização. Tá 3191, decoda 51, chama o controle no 20.8. 1208, tá 3191. Tá 3436, informa o tráfego à esquerda, engrenar final da 17, um tango, bravo, Mike 7, guarde autorização de pouso. Tá dando, tá 3436. Controle Salvador, uma boa tarde, esse é o TAM 3191, decolou perfil Salvador 1-1. TAM 3191, boa tarde, contato radar, se você tem um vídeo de voo 340, após o mesmo país autorizado direto Lida. Para 340, após 2000, Lida, o TAM 3191. Já decolagem. Por conta e risco, o vento 1,40 graus 5 nós no aeródromo, ajuste 1019 é a parte fora do solo. Ajuste 1019, é para fora do solo, dá um pegou. Até o meu Golf, mantém o setor, a intenção é manter o setor norte, sobrevoa aqui? Não, a intenção agora é para Piatã, até o meu Golf. Piatã 3436, autorizado pelo pistão a zero, vento 150 graus, 07 nós. Ele pôs no 3436. Gente, até o meu Golf, aguarde a intenção para o cruzamento do campo. Aguardará até o meu Golf. Eu acho que aqui eu no solo aos 5-2, utilizado no direito da parte 5, a estação é sequência livre. Tá, Zac Trek, aposto que vai na pista, Charlie, eu acho que aqui eu... Madame, eu vou ficar autorizado a presente cruzamento do campo, atento a RPG da TAM, na final da pista 1-0, retaguarda do tráfego, atento a esteio de turbulência, aguardando transferência. Visual com a aeronave da TAM, já foi esperado, vai ser cruzada a alta 1-1. 356, autorizado de Yoshima da Gamaziona, nível 060. Colônia 356, revista para 2509, número 3 na aproximação. O tráfego que o precede com a posição de 12 horas a 12 milhas da frente. São 3191, estamos contra o Recife, 125 do sinal 1, ao término 128 do sinal 35. 1258, 1235, tá 319. Foi Salvador, o contratado Romeu Vitor Hotel. Hotel Romeu Vitor Hotel, torcida, boa. Pra sério, senhor, vai. Estou com o problema do caso, rotatório. Gente, é. Pouso na 97? Até machuco. Consegue bate curta, 17 pela direita, reporte final para Fatango Romeu, Vitor Hotel, o pátio que se que destina ao 45? Não, senhor, eu faço nada aí. precisando da sua identificação. Está 9 milhas na posição Pavoi. Paulista para o próximo Cerrado. Sete meia, sete Cerrado, mantenha a sua de voo em hora, só passando na rotatória. Sim, já passa na rotatória, na reparação. Estabilizado, né, 3378. 378, complete a aproximação do Salvador, frequência 118, 295. 295, obrigado, 3378. Sim, 3378, já visual com o tráfego. O vento 1-0 graus, 05 nós. Pista livre, atualizar o pouso no zero. Pouso no zero, tá 3378. Autorizado na 356, tá? Eu tô até 6 mil na frente, na 356. Mantenha a posição boa de espera. Tráfico no terceiro agora 5 milhas à frente, com 140 km de grau, já tinha a torre, frequência 1 no momento de sala de Oi, Xenem 356, tráfico que precede, o Airbus 330 da TAM, já está passando, agora é 410, vai agora pista livre. Controle Salvador, na Rebola Sul, que passou de igual com o campo, já pro ar da casa. Igual com o campo, na vertical da Suaza, na lateral sul. Aquela pela noite na torre, para ingresso no circuito, frequência 118, decimal 95, o esquerdo. Chamará o torre, 118, decimal 95, o esquerdo. 3378, sala 12, o livre pista direita, chama o sala do Salvador, 1-0, decimal 9. Direita 29, boa, 3, 3 segundos. Sou Salvador, na número 6, que visual com campo, escola alta, para. Vocês formam o número 6, que utilizado o final no 7, vai ficar tentando tráfego com curta final da 1023-0 da Gianca, pode ser autorizado por fim. Frente do tráfego, está autorizado o final, 1-7, na número 6. Xenem 356, tráfego avistado, vento 140 graus, 049. Como tráfego à sua esquerda, é um Papa 28 Alfa. Está mantendo 1.500 pés no interior, 030 pouso 1.0. Pouso 2.0 na 0.635, correto. 895, 30 linha L manter, cabeceira no zero. Ali manter 1-0, cabeceira no zero. Romeu, novembro, ótimo, uísque, tráfico ultrapassado, vento 160 graus, 07 nós, avistado, autorizado o pouso, piscina 7. Autorizado o pouso, o nosso está no parafuso. Tomada. Premetro 156, Salas 15, livre, pista direita, chama São Salvador, 121, decimal 9. Negativo 98, decimal 35, então 37, 4, 5. Copiado, obrigado, senhor. Detecta 5, boa. 3895, 95, vento 140, grau 059, autorizado a decolagem, piscina 0. O ajuste no 09. 19, adiando e vai para a volta colar. 3895. Romeu, novembro, acho que o uísque só alonzou no 62, autorizado backtrack, vai levar na taxa Romeu AD. Correção, bata. Decolado ao Zona meia dúzia. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom dia. 208, boa. Salvador, 8, boa tarde. 3895, cruzamento de Alfredo. 3895, cordial, Sabizia. Saudação do voo para o nível 340. Via são 340, 329. Voo no 2, 5-0.